3591, solo 17, solo 121, décima 1, uma boa noite. Dan 3611, distante de Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 35. 3847, passei para eu falar de Lugol, ali mantenho no zero. Papá Romeu, Delta Índia Bravo, boa noite, sua identificação. Sobre mantenha ali no voo 400, contato radar, testado 13 milhas de IEL. Controle 119.8, uma boa noite. E 5495, vamos encerrar o serviço radar. Chame ele alto, frequência 120, uma boa viagem. Mantenha nível de voo 370. O 1971, este é o controle de Salvador. Ajuste agora, 1097, desça para 4.000 pés, voando Bonf para a chegada Bonf, pista 10. Siga da autista da... Autista Bravo, uma tem escuta. Cinco, dois, quatro, um, no Recife. Trip 5241, submanter nível de voo 180, serviço convencional. Reporte atingindo nível de voo 180, direto ao visu. Visu, acho que é Bravo, Delta, informe Delta. controle 1, 1-8, uma boa noite. Boa noite, obrigado, bom trabalho. Oxalá 6259, ele mantém no zero. Tá, 3897. 3897 é o controle contratado. 7. Alfa Romeo, uniforme Bravo Índia, 35241. Papa Romeo Delta, Índia Bravo, da presente, vou ir direto para o Sim. 6259, clear, takeoff runway 10, wind 150 degrees, 04 knots. De possibilidade de voar Monte Vanda presente? Está autorizado, Lindo. Direto, Lindo, graças. Chame Recife, 1251. Boa. Voo 645, acione identificação, submantenha nível de voo 360. Request dial Ocean Air 6259 if possible. So, negative, maintain NKD, please. So, maintain. Na 6201, chame Brasília 124 decimal 25, alterna 126 decimal 5. Dois, quatro, dois, cinco, a primária, 126, decimal, 55, a secundária, o Oceana 6201. Um, dois, quatro, dois, cinco, a primária, Oceana 6201. Um, dois, quatro, dois, cinco, decimal, 25, a primária. Azul 6983, acione identificação, mantenha o nível de voo 340. Gente, aguarde. 7 Recife, 125. Mantenha o nível de voo 360. Então, 3261, chame Brasília, 124, decimal 25. Alterna 126, decimal 55. 35241, no contato radar, afastado 35 milhas de Vitória da Cunha. Submantenho o nível de voo 180 e da presente vou direto cross. Charlie Romeo Oscar Oscar 5. Boa 3897, mantém escuta. 35241, no copiou o centro. Então, 3897, acione identificação, submantenha o nível de voo 340. 340, pode voar frente da presente? Afirmo, da presente foi direto brilho. Direto brilho, voo 1168, desce até o nível de voo 150, autorizada a chegada a Mari. Próxima terminal, tentaremos a coordenação com Salvador. Oceanet 625 5 miners, Cocker Dent, climbing to flight level 340. Zona 242, boa noite, está na identificação, mantenha nível de voo 370. Brick 5241, confirma estimada na FIR Brasília. Da 3605 da presente, vou ir direto 3. Ingressar na FIR Brasília, chame aquele centro em 127 decimal 3. O 4159, chame Brasília, 124 decimal 25, alterna 126 decimal 5. Azul 4159, Recife. Slayer, Soluna 21, décima 1, boa noite. Azul 4159, Recife, as cegas. Chame Brasília 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55, azul 4159. Chame Recife 126 decimal 85, alterna 125 decimal 4. Voo no 773, boa noite. Adicione identificação, submantenha o nível de voo 380. Azul 6983, confirma o número MAC. Então, 3897, confirme qual será o número MAC empregado no nível 340. Na 3897. Ocean at 6259 at flight level 360, not available. Climbing to maintain flight level 340. Noite 66, autorizada a chegada a Mari. Desça até o nível de voo no 60. Na 6259 arrive. Cinco zero oito nove, prossiga. Sobre vigilância, azul 5089, mantém o nível de voo 360, em Sagaz, Brasília, 127, decimal 3. Salvador, 119, decimal 8, com pouco. Papa Romeo Delta, Índia Bravo, chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Aguarde instante. no 866 da Presente, vou ir direto Mari. Uno 773, submantenha o nível de voo 400. Aguarde. Sim. Então, 3505, chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Boa noite. Boa noite, acione identificação, mantenha nível de voo 360. Decimal 25. Lufthansa 505, call Recife Central 126.85, backup 125.45. Uno 866, chame Salvador, 119.8. Uno 866. Agora, 10018, desça para 5 mil pés, voe Duna para o ILS, pistão 90. Câmbio. Charlie 53, chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Desça para 2.000 pés, autorizada aproximação ILS. Voo 942, acione identificação, mantenha nível de voo 390. Trinta e cinco dois quatro um, chame Brasília, 127 decimal 3, alterna 123 decimal 0. And 3537, Skulker James, making flight level 360. Da 3890, 97, Recife. Coordenação com Brasília, não foi possível uma proa mais à frente. O Centro Brasília solicitou para uma dessa rota. Azul 5089, chame Brasília, 127 decimal 3, alterna 123 decimal 0. Quatro, três, um, na escuta. Voo 291, boa noite, acione identificação, mantenha nível de voo 360. sul, livre pouso sistema zero, vento 150 graus, 08 mais. Livre pouso. Autorizado. Primeira nossa chamada centro. Vem para o centro com 1291. Confirme Grunfe ou Cosmo. De coordenação com o centro brasileiro. Boa noite, a senhora identificação mantém o 3280. Passivo da presente para o Tabone. 5 East, good evening, Squawk Island, maintain level 370. Boa noite. 0-2, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, está 3197. 3197, controle, boa noite, contato. Boa noite, possibilidade direto da EL? Autorizado. Obrigado. Boa noite, Sérgio, controle, boa noite, contato. Boa noite, controle, contato. Boa noite, contato. Cinco Recife, contato radar agora 25 milhas de Ilhéus, cruzando nível de voo 1-1-0, subida para 2-0-0. Recife 5-4-1-5, mantenha a rota, agora de coordenação com o centro brasileiro. Recife. Chama agora o Centro Brasília em 12425, alterna 12655. Boa noite. TAM 3897 Recife. Do Centro Brasília em 12425, alterna 12655. 866, solo 05, solo 121, décima 1, livrando a direita. Bom, boa noite. São 3197, chame Recife, 125, boa noite. 5 horas, uma boa. Sim, boa noite, está 3197. 3197, Recife, boa noite. Aciona identificação, sobe mantenido de voo 360. Desde construtiva final 320, possível Brone 3. Está 3179, autorizado 380, só contém 380 na Prode Bridge. 380, após a tiro 380, vou abrir, está 3197. Negativo, autorizado na Prode Bridge e autorizado subir ao 380. Ok, muito obrigado, Bridge 380, está 307. Posicionamento 310, boa noite. Aciona identificação, mantenha o 350. Papá Romeu Foxtrot Alfa Charlie, Swift, boa noite. Acione o código 5533. Gol 1242, Recife. Gol no 242, chama agora o centro Recife 12545, alterna 12685. Três 307, Recife. Agora o centro Recife 12267, alterna 12725. identificação, mantenha o 360. Identificou 360, está 360. Papa Romeo, Fox Alpha Charlie, Recife, acione identificação. Mantém nível de voo 410. Fox Alpha Charlie, Recife. Confirme a frequência do voo match. Afirmativa, frequência 123.95. Recife 12425, backup 12655. The primary frequency is 12425, 12425. Secondary 12655, 12655. Do 6983, chama agora o Centro Brasília em 12425, alterna 12655. De Mugop, Mike Uniforme, Golf, Oscar, Papá. Airport Bell 077 Recife, Skok, IDS maintain level 400. Delta 49 Recife, Prevenir Skulk Island, maintain level 380.